eles cantam, quando eles cantam sobre a boa terra. Tô perfeita pra se viver, tô perfeita pra se esconder. Duas covas, uma pra mim, uma pra mim.